pode chamar de acidente. Pode parar que eu não presto. Pode mentir pra geral que a gente é só sexo. Cê fala mal, mas depois cê me liga. Porque na cama ninguém faz melhor. Apaga meu contato da tua lista, mas sua saudade ele sabe de cor que sou eu. Mas só sente amor. O passatempo que nunca passou. Eu sou um erro que dá certo. A raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. O passatempo que nunca passou. Meu parceiro Fabrício CDs de Carira. E meu parceiro Luizinho Atualizações, aquele abraço. Mas sua saudade, ele sabe de cor que sou eu. O que a sua boca xinga o coração chama de meu. Eu sou um erro que dá certo. A raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. O passatempo que nunca passou. Eu sou um erro que dá certo. Sente ódio, mas só sente amor. O passatempo que nunca